3858, decolado 50, controle 1935, boa viagem. 1935, tá 3858. Chama Recife na frequência 128.8. 228, 9973. Controle de Salvador, muito boa noite, eu tô 3858, passando agora 2000 pés na Momo. Transição. Prontinho. Então 3858, contato radar, sou para o 370, sai da Momo. Para o 370 na Momo, tá 3858. TAM 3305, desça para o 2000 pés, o ajuste 1013. Controle Salvador, boa noite, Salvador, meu pé é Golfiosca, Araçapuã, meu pé é Axé. Salvador, meu pé é Golfiosca, uma condições visuais no meu pé, no corredor Axé, reporta no farol da barra. Reporta no farol da barra, meu pé é Golfiosca. Salvador, boa noite, Xané 6313, vai atingir 1.60. Xané 6313, autorizada a chegada bom, desça para 4.000 pés com ajuste no 0.13. 4.000 com 1.013, Xané 6313. Controle, o TAM 3858, possibilidade de voz frotis, senhorita. Faz coordenação com Recife, o TAM 3858. Aguardando coordenação com Recife, TAM 3858. 3305 Torre 11895. A 3305. São 3305, controle. Controle, São 3858. Prossigo. Pro de frutis, Sarita. Coisa que uma Recife em 12685. 12685? Afirmativo. Muito obrigado, senhorita. Controle, Ocean 663. 1-3, seria possível voar Duna? Voa direto Duna, 6313, descendo para 2000 pés, com ajuste no 0-3, recorte estabilizado. Voando Duna para 2000, com 1013, recorte estabilizado. Salvador, boa noite. Tá 3815, informação Bravo, autorização Guarulhos. Tá 3815, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Lula 10, até Taubaté, decola da 10, após decolagem curva direita, na saída da El, Leda Motiva, transponder 5046, controle 119, decimal 35. Turno 5, autorizado Guarulhos 340, via Upper Zulu 10, decola da pista 10 com curva direita primeira, subida da El Leda Motiva, transponder 5046 e controle 119.35. Então 3815, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 03. Chama, Maria, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, tá? 3305, lembrou? Tá 3305, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 45, 3305. Controle Serra Golf Alpha, estamos em comunicação com o Zero, retorno pelo corretor Bonfim após a terra. Já presente, o senhor está retornando? Afirmo, já autorizado. Porta na barra, o Serra Golf Alpha, na escuta do controle. É, só porta na barra, tudo bem, Serra Golf Alpha. Salvador, boa noite, voo 1096, nível de voo 390 para Fortaleza, ciente da informação, Bravo. 1096, tem 370 pré-autorizado, copia? Copia 370, 1096. Bom, 1096, autorizado Fortaleza, nível 370, via Anderson 19, Bangu, após sair conforme rota do plano. Decolada 1-0 após decolagem curva à esquerda na saída Momo, transição Froti, Transponder 5044, controle 1-9, decimal 35. Autorizado nível de voo 370 para Fortaleza, decola da pista 1-0 no perfil da saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda, aerovia Anterzulu 1-9, voa Bangu após. Rota conforme o plano, Transponder 5044, controle 11935, voo 1096. Voo 1096, contingimento correto, chama quando pronto no 09. Agora pronto, 09. Na 6313, trem baixado, travado. Livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 5 nós. Livre pouso 1-0-6-3-1-3. Serra Golf Oscar reporta a situação. Chandler, 6313, solo 07, direita, 12119, solo. 2119. Solo. Salvador, boa noite, o Chandler, 6313, livrou. Oceano 6313, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette pro 04, Oceano 6313. Boa noite, é o Papapá Lima, Lima Fox. Papapá Lima, Lima Fox, cruzada de chegada à mar e desça para o nível de voo 050. Descendo para o nível 050. Cumprindo a possibilidade de aproar, tá? Inicialmente é chegado o Lima, Lima Fox. Tá 3815, tá livre, puxa no 03, chama táxi. 3815, autorizado, chama táxi. Lamento de Iguaçu, Terra Golfiosca. Terra Golfiosca, Torre, Uno com 295. Torre, 295, boa noite. Torre o Serra Golfiosca, próxima para Tirapuá, Vitor Campo, solicita três toques da remetida aproximadamente, a 197 ou 190. Autorizado curvar à esquerda, cruzar final 90, reposta de base para final 97, Serra Golfiosca. Entendi, reposta de base para final 97, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, na escuta? Na escuta, Serra Golfiosca. Para pushback e acionamento. No ajuste no 0 no 3. 4.013, autorizado a bom, é o 2435. Com informação que fez o contato com o 5. Controle Rio Cargo 98 no 0. Rio 98 no 0, autorizado a chegada a bom. Para o nível de voo 050. 050, bom. 98-10, mantendo 220 lá. 7, o 98-10 vai seguir como número 3. Nós paramos pelo número 3, o Rio 980. Tem uma Lima Fox com firma certificada. Papapá, Lima Lima Fox. Obrigado, doutor. Condição de manter até a Duna? Afirma, até a Duna. Gente, vou direto o Duna da Presente, Lima Lima Fox, reposta de cena redução. Direto o Duna da Presente, informa na cena redução. Tirando base da 197, Serra Golfiosca. Autorizado, toque arremetida, pista 97, o vento no 50 graus, 629. Livre, toque arremetida, 97, Serra Golfiosca. 15. São 3895, táxi via Índia até o ponto de espera da 90, ponto de espera Torre, 895, ajuste 10 no 3. 10 no 3. Espera, chama 895. Obrigado, bom trabalho. Boa noite, está 3815, ponto de espera pronto. Está 3815, boa noite, autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, vento 150 graus, 629. Autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, está 3815. 9,6, VOB 168, autonomia 3 horas e 30 minutos, alterna Natal. Luna 096, autorizado TAC até o ponto. Até o ponto de espera da 10 e a Pate Índia. Bora. 1895 no ponto de espera, com 1096. Autorizado TAC e a Pate Índia, 11895, 1096. Obrigado, boa noite. Controle Lima Lima Fox, está autorizado o desvio. Lima Lima Fox, prossiga. Autorizado o desvio, Petro Lima Fox. 2000, ajuste no 013, reporte para o pesador Livelli. 2000, reportará a localização do Livelli. Controle Lima Lima Fox, está iniciando a redução. Tem de mais uma foto. Tem na redução de velocidade, né? Lima Fox. Tem, se liga elétrica, pode ser um lote. Lima Lima Fox. Passará no lote, Lima Fox. No 5820, controle 1935, boa noite. 1935, obrigado, uma ótima noite. Controle, boa noite, está 3815. 2815, boa noite, contato radar, Senna Delta, boa 340. Saiu 340, está 3815. O Tiago Fiocca livrou, final da 90. Tribase, pode voar a rocha. Pode voar a morte, voa o San 3815? Realmente voa a Leda, o 3815. Leda, 3815. Controle, azul 4235, só confirmando, descendo para 4000, estou autorizado. Azul 4235, desta via, volte para 2000 pés, ajuste 10 no 3, reporte localizador, Livre Leste. Sim, está autorizado via 2000 pés, está bom, se vai reportar o Leste, 4235, horas. 1980, via Bonfi, desça para 2000 pés, ajuste 013, reporte no localizador. 2000, via Bonfi, reporte no localizador, 9810, Rio. Controle o Lima Lima Fox, estabilizado no localizador, com possibilidade de cancelar e circular para 17. Lima Lima Fox, para circular, chamando agora a torre 11895. 11895, chamando a torre Lima Fox. Torre, boa noite, é o papá, Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, continua a aproximação, já avistado, vai pousar no 7 ou no 0? Boa noite, senhor. Estou chamando para o cancelamento. presente, partido cancelamento, Lima Fox. Que plano cancelado, 2-3, direito, curva esquerda para interceptar final da 1-7, reposta na final. Curva na esquerda para interceptar final, reportará na final da 1-7, graças, Lima Fox. O Sierra Golf Oscar, toque arremete, inicialmente possível para o setor de Itapuã, mantenha 1000 pés e aguarde para retornar para o cruzamento. Setor de Itapuã, Sierra Golf Oscar, guarda. Já faz atualizado, direita e completar a curva para a perna do vento, aguarde seja na base. Direita, a perna do vento aguardando base, é copiado. Torre o Lima Fox virando de base para final. Livre pouso, pistola 7, Lima Fox, vento 150 graus, 8 anos. Livre pouso, Lima Fox, graças. Solo Salvador, boa noite, hoje é 6313, gente da Bravo, Guarulhos 360. 6313, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezolu 10, saída da Eule e da Mocho. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9, decimal 3-5, aciona 5060, coteja. Torre 1-8, decimal 9-5. Controle Salvador, boa noite, voo 1-0-9-6, decolou no perfil da Momo. Voo 1-0-9-6, contato radar, sai da Momo, subo 3-7-0. Ascensão 370, gol no 096. Fox Solo Azul Rio, compacto. Compacto, confirma? Porque ele na direita, ela está. Vou estacionar a frequência livre, Lima Fox. Sérgio Golf Oscar vai manter a proa, vai se afastar até próximo à rotatória e manter espera aguardando para retornar para o toque remetido. Gente, rotatória, aguardando para tocar remetida, Serra Golf Oscar. A 235 azul, informa o tráfego se afastando à sua esquerda para o setor norte, não interfere no seu pouso, livre pouso. Pista no zero, vento 150 graus, 8 nós. Tráfego esquece com a 235, livre pouso na Eurotempo. Eu acho que estou autorizado retornar para a final da 1-7, reporte. Gente, após a final da 1-7, é confiável. Foi para informação, a Serra Golfiosca é pouso final na 17, está visual com tráfego da Azul e está visual com tráfego na longa final da 10. Silvestre, o Papa Romeu Serra Golfiosca, o vento 150 graus, 62 nós, está autorizado, toque remetido, pista 17. É, pouso final 17, Serra Golfiosca. Ok, pouso final está autorizado, pista 17, Golfiosca. Roda. Serra 3815, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Centro Recife 251, 13325, Serra 3815, boa noite. Boa noite. Estado 235, solo 29, direito 219, o solo. 3309, 4. Controle Salvador, boa noite, Azul 2722, informação Bravo. Boa noite, Azul 2782, na proa da posição ITAP, para a chegada à Mare, reporte no ideal de descida. Ok, na presente voando ITAP, para chegar, reportará no ideal de descida 2782. Funciona 5057, coteja. 330, não se motorizado, aeroviário superior Zulu 17, Pulca Caju, curva esquerda, 10. Controle operacional 35, traçando 5057. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Valeu, obrigado. Azul, boa noite, 4235, Libra Azul. Azul, 4235, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai reporte antes da Juliette, valeu. Bata, reporte Libra. Azul 2783 para 2782 para descer. Agora Juliette. A 235 vai seguir a Juliette, portão 10. Juliette vai pro gate 10 com a 235. Para 160 na Bonf com a Bravo. Boa noite, Rio 5972 via Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 4. Via Bonf, desce para 4.0904, Rio 5972. Solo 3305, Farfur, está no mesmo. Solo, Rio 9810. 3305, aguarde para o pushback. Guardando. Via 98 no zero, aguarde. 2685-2545, boa. Bater posição 9810? Afirmo, estamos verificando os detalhes do seu plano, aguarde. Seu 3305 está autorizado, chame para o táxi. Parei táxi, 3305. O 9810 acabou de pousar, está aguardando a autorização do táxi. Gente, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo 3, 9810. No zero, posição 6 direito. 6 direito, 98 no zero. Taxo 3305-128, Natal, autonomia de 3 horas e 40 minutos. 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte localizador, pistão no 0. Descendo a 2000, com 1014, reportar a estabilizado. O azul 2782. 1895.0, boa. Fala, logo, boa noite, Europa 084. Europa 084, go ahead. Europa 084, position 11, Airbus 332 information, Bravo, we are ready for a startup. Roger, stand by for startup, stand by for ATC clearance. Standing by Europa 084. Hold on. Lima 3, aguarde para o pushback. Boa noite, Gol 1970, informação Bravo 2301150. Gol 1170, boa noite, chegada Mari, isso é para o nível 050. 050, precisa coordenar a ETAP, ou Duna? Prode ETAP, está presente, 1170. Obrigado, Prode ETAP, Gol 1170. Time 6313, autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, time 63. Salvador Europa, Ciro y Ford. Salvador Europa, Ciro y Ford. Posta 3305, ponto para a prova. Sultan 3305, autorizado. Alinhada de decolar, pistão 0, vento 160 graus, 8 km. Autorizado, alinhada de decolada 1-0, tá 3305. Copy. Ready to copy, Europa Sirius 4. Clear to Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10, Natal, Upper November 873. Book a departure, depart transition. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 119.35, squawk 5062, read back. 5972, apostilo, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Redução para 1809. Reporte no localizador. Após pelo, desce para 2000, 1013, reduz para 1080, Rio 5972. Igual transition, Europa Cirifo. Read back correct, cleared for push and start, all ready for taxi. Yeah, for start and push, code back ready for taxi, Europa Cirifo. Azul 2782, estabilizado. Azul 2782, livre LF, chame torre 11895. 1895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2782, estabilizado. Azul 2782, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Guardando na sua escolha. Turbo 3305 da TAM, decola os 43, controle 119, decimal 35. Salvador, chamei 6313 para táxi público da borda, para 24 horas, ao caminho da galera. os dados? 52 a bordo, estou nas 24 horas e 5 minutos e alterna o galhão. 3305, contato radar, sai da PUCA, subo 330. Perfil da PUCA, ascensão 330, tá? 3305. Via Índia Alfa, no ponto de espera, Torre 1, noite, decimal 9, 5, 1, voo. 0013, e Alfa, no ponto de espera, 118, 95, grato ao bordo. É um turno 60 graus, 8 mais. Obrigado. Rio 5972 e estabilizando no localizador, agora no ILS da Unazero. Rio 5972, ILS, chame torre 118, decimal 95. 1895, Rio 5972. Salvador, boa noite, Rio 5972, estabilizado, ILS, pista no zero, trem baixo, travado. Rio 5972, ciente, mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso. Ciente, Rio 5972, aguardando a autorização de pouso. Após o SAP, pista para 2.000 pés, ajuste 1013, reporte localizador pistão 0. Reportará localizador pistão 0, 1013, e após o SAP 2.000, gol 1.0. The runway, contact tower 1995, there to taxi to Juliet, Europa 3. Taxi via India. Ok, sorry. Vaya India, Europa 384. Dado pouso, Rio 5972. Ali desce para o 050. Paulo Salvador, boa noite. 2782, azul e azul. Sim, azul 2782. A mesma. Taxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Itap da presidente 6224. Presidente, pode estar 6224. Canaria 3134? Tem aqui o próximo. Autorizado, alinhar e manter o pistão no zero. Anima sim, pistão do zero, Canaria 3. Sorriso 5972 no solo 50, do meu direito 121 no 9 no solo. Boa noite, 972 da Rio, entrando uma cena 52. Salvador Tower, boa noite, Europa 084. Holding short, runway 10. Holding short, runway 10, Europa 084. Meia 313, livre decolagem, vento 1, 60 graus, 5 lanches. Decolagem 1, 0, 6, 6, 6, 6, 6.